Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão aqui na Rádio Antenweb. Pois é, dia 19 de maio, sábado, estamos de volta para mais uma edição deste espaço radiofónico que, na próxima semana, e como acabaram de ouvir os ouvintes que escutaram o programa Escolhes Tu, Escolho Eu, ainda que não totalmente diferente, mas na próxima semana vamos fazer uma paragem nesta caminhada pelos festivais ano a ano. Vamos trazer-lhe, sim, outras melodias, neste caso, um festival muito mais recente, que é o festival que se irá realizar precisamente a próxima semana, na capital Azeri, a capital Baku do Azerbaijão. Pois é, nós na próxima semana vamos trazer aqui, no sábado, durante mais ou menos uma hora, vamos trazer então temas deste festival, mas com uma circunstância, temas que não chegaram à final. Estas semifinais vão acontecer na próxima semana, precisamente, terça e quinta-feira. Depois, no sábado, já saberemos perfeitamente quais são os finalistas e quais são os que ficaram pelo caminho. E desses vamos então escolher esses mesmos intérpretes, essas mesmas músicas, já que não vão ser mais ouvidas na Eurovisão, vamos trazê-las nós aqui ao nosso Histórias da Eurovisão. Mas, por agora, estamos no ano de 1966. No dia 5 de março deste ano, realizava-se o 11º Festival Eurovisão da Canção, promovido por várias estações de televisão, cada vez mais, à medida que a televisão se foi popularizando, cada vez menos estações de rádio, mas sempre com a chefia da European Broadcasting Union. Este festival teve muitas semelhanças com o anterior, também correu bem. Aliás, foi na altura em que o festival Eurovisão da Canção começou a ganhar uma maturidade diferente. A única situação diferente deste festival para o festival anterior foi precisamente a obrigatoriedade de cada país cantar na sua língua. Pois é, e por isto mesmo, mais uma vez, Udo Jürgen participou representando a Áustria e desta vez ganhou, e por uma margem considerável. 31 pontos, mais 15 que o segundo classificado. A música de Udo Jürgens, chamada Merci, com o título francês, curiosamente, mas que foi cantada totalmente em alemão. Depois foi feita uma versão desta música, precisamente, em francês. E foi, inclusive, essa que se tornou mais conhecida. Nós buscávamos ouvir, então, a versão, como não poderia deixar de ser, a versão alemã de Merci, no dia que venceu o 11º Festival Eurovisão da Canção e, pela primeira vez, a Áustria arrecadava este troféu. Vamos ouvir então Merci, cantada por Udo Jürgens, mas agora deixe-me dizer qual é que é o segundo classificado, porque também aqui traremos, não é? O segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Diziam então que o segundo foi precisamente a Suécia, a causadora desta imposição de regra. Na edição anterior, a Suécia foi bem sucedida, aliás já ouvimos, foi bem sucedida cantando em inglês. Isto caiu mal a alguns dos países participantes. E então surgiu a regra, que mais tarde acabaria por ser retirada, a regra que obrigava os países a cantarem no seu idioma de origem, ou pelo menos no mais falado. Nós vamos então ouvir a Suécia, que ficou então em segundo lugar, cantou com Lilford e com Svante Thoresson. O tema chama-se Nigamal Vals e é o tema que vamos então ouvir em segundo lugar, porque foi o tema que ficou em segundo lugar com 16 pontos, representando então a Suécia. Mas antes, Messi ao Udo Jürgens pela Áustria. Merci, merci, merci für die Stunden, chérie, chérie, chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Adieu, adieu, adieu, deine Tränen tun weh, so weh, so weh. Unser Traum fliegt dahin, dahin. Merci,

As Equivalent, o tema In Tet Er Mit Under, aliás, Mit Under Solen, é como se chama, a música então que representou a Noruega. Esta melodia, que foi em terceiro lugar, teve um total de 15 pontos. Quanto à música que representou a Irlanda, teve 14. Ficou em quarto lugar, empatado com outro país que já lá vamos. O tema Come Back to Stay, voltaste para ficar, teve a interpretação de Dicky Rock. E é precisamente com estas duas músicas, da Noruega e da República da Irlanda, que vamos seguir no nosso Histórias da Eurovisão. Daqui a pouco vamos conhecer o outro quarto lugar e o sexto classificado também deste festival. Jeg vet om en dobbeltmann, en som har levd lenge. Jeg vet om en dobbeltmann, en som har levd lenge. Han så snill når han spør meg om hva som har hendt meg, om solen har brent meg. Jeg prater og søker trøst. Han dynger i stolen, han sier med sprukken røst, intet er litt under próximas duas melodias vão fechar o nosso Histórias da Eurovisão. São o outro quarto lugar e o sexto classificado. Dois países que têm muitas semelhanças. No caso da Bélgica e da Suíça, elas podiam escolher os idiomas em que, ou o idioma em que gostariam mais de cantar. Ambos os países escolheram o francês, se bem que na Bélgica também se fala o flamengo e na Suíça se fala o alemão e também o italiano. Pois é, mas... E aliás, a Suíça já levou temas cantados em italiano e até mesmo em alemão. Mas vamos aqui ouvir uma música cantada em francês. Antes, a Bélgica, que ficou com o tema Un peu de pauvre, un peu de sel. No quarto lugar, com 14 pontos, interpretou Tonia esta melodia. Para ouvir também Madeleine Pascal, que interpretou uma melodia bonita, mas que não conseguiu mais do que o 6º classificado. Neste caso, o total de 12 pontos. 12 pontos que, ainda assim, foram tidos em conta, dado o facto da Suíça não ter muitas posições nos 6 ou até nos 5 primeiros lugares, se quisermos ser um número mais redondo. O tema chama-se Ni va tu pas e ficou então no 6º lugar. É uma melodia que também tem as suas... também tem os seus queres de interesse, uma melodia interessantíssima de facto, e com uma voz bonita, esta de Madeleine Pascal, a marcar então a diferença. Acredito mesmo que tenha sido o timbre de Madeleine Pascal que tenha levado esta música, e claro, como é lógico a sua interpretação, que tenha levado esta música ao 6º lugar. Como disse, não há muitas classificações da Suíça tão boas como esta. Ainda assim, lá está, 6º lugar para a Suíça. Algumas curiosidades. A música Eliela, um sucesso imortal em Portugal, ficou apenas no 13º de 18 possíveis. Quanto à música Eu Sei Que É, de Nuestras Hermanas, talvez pela ditadura que se vivia, imposta por Franco, e estávamos então em 66, não conseguiu mais do que o 7º lugar, ainda que, tal como Eliela em Portugal, na voz de Madalena Iglesias, a voz de Rafael com Eu Sei Que É tenha cativado os espanhóis e este seja ainda um sucesso imortal. A tal ponto que, por exemplo, Os Anjos, dupla portuguesa de Sérgio Nelson, também fizeram uma versão, ainda que diferente, deste tema. Mas enfim, são outras cantigas, outras versões, que por acaso não importam. Vamos fechar com a canção da Bélgica, Un peu de pauvre, un peu de sel, de Tonia, o quarto classificado. E também o tema de Madeleine Pascal, que representou a Suíça. O tema que vamos ouvir, e que ficou então no 6º lugar, e que dá pelo nome de Ni va tu pas. Eu desejo-lhe a continuação então de uma ótima tarde, fique bem, ou uma ótima noite, como preferir, fique bem na companhia da sua Antena Web. Já sabe, na próxima semana, edição especial de 60 minutos, isto é que eu ainda não tinha dito, de 60 minutos do nosso Histórias da Eurovisão. Boa noite e até para a semana. Un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'amour, un peu de miel. Quand tout cela sera mélangé, tu pourras dire enfin que c'est arrivé. Il passait près de moi tous les jours, pour lui je n'existais pas. Il ne pouvait savoir que mon grand amour fleurissait non loin de là. À la sorcière de mon quartier, j'ai enfin parlé de lui. Elle m'a longtemps, longtemps regardé, et voici ce qu'elle m'a dit. Un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'amour, un peu de miel. Quand tout cela sera mélangé, dire enfin que c'est arrivé. J'ai suivi sans plus d'explication les conseils qu'elle m'a donnés. Pour gagner l'amour de ce beau garçon, j'ai voulu tout essayer. J'ai fait acheter une eau de vie à 121 degrés. Et tout en pensant très fort à lui, sagement j'ai ajouté un peu de miel. Quand tout vois-tu pas que les années ont passé? Je crois qu'il est sourd comme toi. Il est vrai, je suis toute seule quand je te dis ça. Ne vois-tu pas qu'à présent je ne suis plus une enfant? Ne vois-tu pas que les années ont passé? Ne vois-tu pas que tu t'appuies